Intervalos de terceira maior e quinta perfeita, duas séries de oito intervalos melódicos. Segunda série de oito intervalos melódicos. Terceira maior e quinta perfeita, duas séries de oito intervalos harmónicos. Segunda série de oito intervalos harmónicos. Terceira maior e quinta perfeita, duas séries de oito intervalos melódicos e harmónicos. Segunda série de oito intervalos melódicos e harmónicos.